San 3155, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Azul 4462, no solo aos 40, direita, taxiway Eco, controle solo no 21-9. Ah, Eco 2194, 462. Solo Salvador, boa tarde, 4462, livrou na Eco. 4462, boa tarde, Alfa e Juliette, 603. Alfa Juliette, posição 03, 4462. Papapá, Charlie, Serra Branca, pro filho. Charlie Serra Branca, para realizar o táxi, tinha a torre 18-95. Papai Charlie Serra Tango, torre. Zona 55 decolado aos 42, controle Salvador 120-8. 208, boa. Charlie Serra Tango, motorizado, táxi, chame livre na pista. 3155, confirme, muitas informações no eixo da 28? Confirme. Muitas informações ali na decolagem no eixo da 28? Não, negativo, tá à esquerda do eixo da 10. É, de graça. M3-27, decolagem autorizada, pista no zero, vento 160 graus, ano 39. Autorizada a decolagem, pista 10, cenário 6327. Pode estacionar a frequência livre. Oceano M3-27, decolado 4-6, controle Salvador 1-2-0, decimal 8. 2-0-8, Oceano M3-27. Controle Salvador, boa tarde, Oceano M3-27. M3-27, contato radar, vou para o nível 2-4-0, direto coral. 2-4-0, direto coral, Oceano M3-27. Salvador, boa tarde, Azul 2789, identifica, desce para 4 mil pés, ajuste 1-0-1-9, voando pelo. 4 mil, identificou, voando pelo Azul 2789, com 19 no ajuste, informo chuva leve sobre o campo. 19, controle Salvador de Azul 2791. Azul 2791, dando identificação, desça para o nível 050, ajuste no 019, voando Duna. Identificamos 050 no 019, Duna na proa do Azul. 6998. Salvo no 097. 097, possível. A minha saída prevista para convite, por favor. Arbor, após voo, após um elefante. Arbor, após um elefante, muito obrigado. Qual é o Quando tiver autorização, a gente fala, enquanto por mim, pois. Gente, já pronto com a pinta? Oh, maravilha, tá pronto o copo e a gente dá informação aqui. Com fins autorizados, nível 360, decolando da pista no zero com curva direita, subida a árvore, após boa posição elefa, intercepta pêndulo 21 e sai conforme a rota do plano. Aciona 5-1-1-3, controle 120, decimal 8, gol 1097. Gol 1097, está autorizado para confins, o nível de voo 360, decola da pista 10, primeira curva direita. Na saída árvore, após árvore, voa elefa, para árvore pêndulo 21. 1-1-3 no transponder, 1-2-0-8 é o controle, gol 1-0-9-7, no 9. Correto, 1-0-9-7, chama próximo estacionamento. Chama lá, muito obrigado. É a 9-8, voando Duna? Cruzando para Duna, é o 9-8. 2-7-9-1, deixa para 3, meu pai. 80 para 4000, azul 2789. Gente, 2789. Puxa, né, 6327, chame Centro Recife em 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. 251-3395, chame 6327. Aquilo bravo, prossiga. Sete, Lima Aquilo Bravo, tinha identificação, mantém nível 125, ajuste em Salvador 1019, quando no ideal de descida desce para nível 085, aguardando contato radar. Sete, vê se mantém o nível 085, Lima Aquilo Bravo. Na proa rotatória? Proa da rotatória, autorizado. 6918, livre LS X-Ray, pistão na zero, reporte estabilizado. Autorizado X-Ray da 1-0, reportará estabilizado, 6918. Lu 2791, desça para 2000 pés, ajuste 1019, livre de LS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado. 2000 pés, 1019, o X-Ray está livre, reportaremos estabilizado de ajuste. Estabilizado no final do 1-0, 6998. 6918, complete aproximação, chame torre Salvador em 1-1-8, decimal 95 composto. 1995 Salvador. 1895, 1-1-8, decimal 95. Torre Salvador, boa tarde, 6918, estabilizado na final. 8 milhas fora. Boa tarde, azul 6998, reparte externo. Semana externa, 6998. Confere, autorizado Serra Bravo, quilo Golf, via Perlu, no zero, conforme rota. Nível 370. Decolagem na pista no zero, curva à esquerda, Puca, Jamo, Zipar, é a saída. Transponder 5074, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado, Bravo, tudo bom? Zero, via Perlu, no zero, cotejamento correto, gol no 966, chame pronto para o estacionamento. Seu externo baixado e travado, 6998. 6998, livre pouso na 1-0, vento 1-7-0 graus, com 1-0 nas, altímetro 1-0 no 9. Autorizado o pouso com 1019, 6998. 19 autorizado, chame táxi, 1097. Chamada táxi, 1097. Nível 10, 10, 19, Guará, 14. Azul 2791, confirma indicada? Indicada de 230, senhor. Gente, graças. Na Pro de Duna, o 2789 já pode descer para 2000? 2789, desce inicialmente a 3000 pés, como tráfego posição de 1 hora, 1 no milhas, rumo este. Cruzando 3 mil pés para 2 mil pés, um Alfa Tango 72 da companhia aeronave que o precede na aproximação. Sente, até agora o tráfego no ticket, descendo para 3 mil, o azul 2789 tem alguma velocidade recomendada, pode manter? Cruza, 210 nós, 470. 210, obrigado. Base de 05 para continuar a descida, problema pelo grau. Estou mais chato, meu instrutor. Do ciente da Victor, transfere, mantendo 1270, obtude. Estaria 2231 na guarda, Lima Quilo Bravo. Sim, Matheus, já voado, realmente passando o 7 terça para 4500 pés, ajuste no 0 no 9. 19, 4500, Quilo Bravo. Passaria do 2231, senhora identificação, desça para 4000 pés, ajuste 1019, voando Duna. 1019, voando Duna, grato, passaria do 2231. Livrando 1970. O azul 2791 estabilizado, senhor. 72791, complete aproximação, chama Torre Salvador em 1118.95. 1895, obrigado pela colaboração. Boa. Azul 2789, desça para 2000 pés, livre LS, porte estabilizado. Descendo para 2000, vai reportar estabilizado, o azul 2789. 2791. Opa, perdão, 2791 estabilizado, senhor. Campo à vista? Afirmo. Livre pouso na 10, vento no 70 graus com 79, altímetro no 019. Livre pouso na 10 para azul. Para ingresso, 698. Portão 2, 698. Portão, confirma o número 2? Ah, sim, 02. 02. Estabilizando o localizador, 2789 da Azul. Gente, Azul 2789, complete aproximação, chama torre 118, decimal 95. 1895, boa. Boa. Guará 14, desça para 2000 pés, ajuste no 019, livre LS, aposto estabilizado. Autorizado LS, 10 para 2000, 109, reportará, Guarama 4. Passarelo 2231, desça, para 3000 pés. Procedimento descida 3000 pés, passarelo 2231. Tema Quilo Bravo, desça para 1.500 pés, proa da rotatória, ajuste 1.019. 1.500, desça para proa da rotatória, com 19, Tema Quilo Bravo. O 2791 no solo 07, livra direita, solo 121 decimal 9. Direita 219, bom serviço. O 2789, aguarde pistão livre. Solo Salvador, azul 2791 no livro. Ventuno 70 graus com 9 nós, altímetro no 019. Livre pouso no 0.009, ajuste 2789. Solo, bom 9, tem a previsão para frente, né? Foi 5 aeronaves da guarda nesse ataque. Só reportando, Torre, bastante pássaro aqui na final de 4 milhas, ok? Ok, sente urubus? Sempre? Ok, grato. Boa tarde, azul 4118, está ciente da Whisky, no 23. Taxi 1097, 182 a bordo, 259 alternando o Uberlândia. Táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, via Pátio 1 e táxi Índia, no ponto de espera do Rio 18 desse 95, QNH 1019. Estamos no 019, tem livre o táxi do ponto de espera da 10, via Patiúna e entregou no 097, uma boa tarde. Boa. Salvador Ground, azul 4118, boa tarde, with whisky information on Gate Street. 4118, boa tarde. Standby to copy. Standby. Do you have the predicted SID? Arbor Electro. Arbor Electro, thank you. Solo aos 10, livre à direita, solo 121 decimal 9. 219, azul 27, 89, boa. Salvador, boa tarde, azul 2789, livrou? Azul 2789, Alfa Kilo, parte 3, atenta ao sinalizador. Alfa Kilo, parte 3, atenta, azul 2789. Azul 4118, ready to copy. Ready. Pierre 4, Sierra Bravo, Charlie Fox, via Open Zulu 21, flight level 360. Departure from runway 10, after departure. Right turn, arbor, departure, LF transition. Call code 5107, departure, Salvador, frequency 120.8. 18, we are clear to Confins with via flight plan route, flight level 360, departure runway 10, must turn to the right, departure Arbor, Elefa transition, Zephyr Zulu 21, squawk code 5107, departure control 120.8, Azul 4118. Read back correct, come and right for a push and start up, Azul 4118. 4118. Salvador, cordial, boa tarde, Janeiro Dengue, a 3, número 4, com a informação. Telema 3, número 4, boa tarde, informação esse confere, autorizado Serra Brás, Papa Lima, via Pesolo 20, nível 340. Decolagem da pista no zero, curva esquerda, saída Momo, transição Nenim. Transponder 51, 16, controle Salvador, 120, décima 8. Já 340 para Petrolina, decola da. Na Abre, Zulu 20, decola da 10 curva esquerda, Momo, Nemi 5116 é o transponder, 208 é o controle, Oceaner 6314. Cortei somente a transição? Transição Nemi 6314. Cotejamento correto, Oceaner 314, chame pronto para o estacionamento. Vai reportar 6314. Palmeiro Kilo Serra Lima, controle Salvador, ativando identificação, mantenha nível 130, ajuste em Salvador 1019, reporte no ideal de descida. Tem, identificou, mantenha 130, ajuste 1019, Salvador, maravilha, descida. O Kilo Serra Lima voando na proa de toque. Proa de toque, que certo. Salvador, Guará 14, avisado na 10. Guará 14, complete aproximação, chame torre 118 decimal 95. 18.95, Guará 14. Passaredo 2231, desça para 2.000 pés, livre LS, reporte estabilizado. 2.000 pés, reportaredo estabilizado, 2.231. Nível 340, decola 10, curva direita após, rota Pesulo 10, tubável, Pesulo 16 após, após conforme. Saída da Euleda Motiva, 5123 ao transponder, 1208 controle. Correto, chame pronto para o estacionamento na 3217. Sim. Solo 1966, POB 1463, até a nossa táxi autorizado até o ponto de espera da pista no zero, via táxi 1 e táxi Índia, no ponto de espera torre 1195. Sendo Guará 14. 4 livre, pouso 10, ventou no 70 graus com 8 nas, altímetro no 0 no 9. Aqui, autorizado, pouso 10. Paulo Salvador, Oceaner 6355, cobra São Paulo. Azul 4206, retorno de desvios? Se não desvio à direita, já vai retomar a proa de 4. Nível 360. Decolagem da pista no zero, curva à direita, Dael Leda Motivan. Transponder 5111, controle Salvador 120, decimal 8. Guarulhos e Rota do Pano, Pesolo 90, Taubaté, Desvio 360, decola da 90, curva 8 da pós. Na Eoli da ótima saída, transponder 5111, controle da 08-6355. Cortejamento correto, Oxa 6355, chame pronto para o estacionamento. Chamaremos, posição remota 14. Entendi. Serra Lima 7, chame Torre Salvador 1, posição Lima, Quilo Bravo. 7, chame Torre 1 no 8, decimal 95. 8195, muito obrigado, boa tarde. Boa tarde, é o Papa Tango, Lima, Quilo Bravo. Tarde, Lima, Quilo Bravo, segue para final do ano 7, a parte vertical da EMA. Salma 7, Calda EMA, Lima, Quilo Bravo. Passarelo 2231, ciente. Completo de proximação, chame torre no 895. Muito obrigado, 7895, até daqui a pouco. 2231. Boa. Unidade de defesa, o quilo Serra Lima. Serra Lima no ideal de descida? Afirmo. Isso é para 4 mil pés, ajuste 1-0 no 9, quilo Serra Lima. 4 mil pés, 1-0 no 9, quilo Serra Lima. Azul 4206, desça para 2 mil pés, livre LS, porta estabilizada. 2 mil, livre X-ray 4206. 1-2-1, decimal 9. Livre direita, 12-9, Guarão no 4. Salvador, muito boa tarde, bom 1-6-2-0, da informação UISC, autorização Recife. Boa tarde, bom 1-6-2-0, UISC confere, prepare Uca, Jamo, Caju, aguardando cópia. Uca, Jamo, Caju, aguardando, voo 1-6-2-0. Salve, Salvador, Guarão no 4, para Delta. Guarão no 4, prossiga táxi via Alfa, até o ponto de espera da Delta, aguarde instruções. Pro, confirmando, prossegue para o pátio de autoridade. Afirmativo, prossegue para o pátio de autoridade, Guarão no 4. Alfa, até o ponto de espera, Guarão no 4. No 7. Sobral no 7. Barro meu quilo Serra Lima, está sob contato radar, 42 milhas oeste do VOR Salvador, cruzando nível 120 para 4 mil pés. Excelente, quilo Serra Lima. Sendo embaixo. Solo TAM 3217 para o pushback acionamento, portão número 8. Aguarde, TAM 3217. Aguarda. Pista no zero, quando lá chame torre 1895. 28, decimal 8, alterna 126, decimal 0. 288260, gol no 097, boa. Boa. 7, parte 1, ok? Juliette, parte 1, Guarão no 4. Prossegue na final da 17, aguardando autorização para pouso. Lima, Quilo Bravo, C. Nove meia meia, faz o passaredo ali, mantém o 1-0. Ali mantém a 1-0, visual com o passaredo, bom 9-0. T-0 3217, portão 8, autorizado para estacionamento, chame táxi. Autorizado, tem 3217. Solo 21, livre à direita, solo 121, decimal 9. Livre à direita e 129, 223. Solo, obrigado. 23, create push and start, come right for taxi. Vehicle, push back and start, azul, 41 and 18. Mantibera. Mantibera, Guarano 4. Solo Salvador, Buenas, 2231, livrou. Boa tarde, passada 2231, o táxi aprovado via Alfa, mantenha posição antes da Juliette. Via Alfa, mantenha antes da Juliette, 2231. Bono 620, copia? Copia, brasileiro, Zereza. Autorizado, Serra Bravo, Romeo Fox, via rota do plano, nível 370. Decolagem na pista 10, curva à esquerda, Puca, Jamo, Caju. Transponder 5125, controle Salvador 120, decimal 8. Salvador, então, Recife, comprando a rota do plano, o nível 370, decola na pista 10 com curva à esquerda. A saída é a Puca, Jamo, Caju. 5125 no transponder e o controle 1208, gol 1620. Cortejamento correto, gol 1620, chame pronto, puxa acionamento. Vai chamar puxa acionamento grato, gol 1620. Na próxima, Juliette, 223, zona passadeira. Gente, mantenha a posição, remota prevista 1-2. Aguarde para ingresso. Gente, mantendo a posição, aguarda para ingresso o pátio. Torre Salvador, boa tarde, azul 4206, 7 milhas, estabilizado. Boa tarde, azul 4206, continue a aproximação, aguarde pista livre. 06. Solo 966, decolado 1-2-3, controle 120, decimal 8, bom voo. 1-2-0-8, gol 966, obrigado, bom trabalho. 1-0-1-9, modo pelo. Modo pelo, 1-9-6. 1-9-6-6, contato radar, suba para o nível 370, direto Jambo. 370, direto Jambo, gol 966. Livre pouso na 1-0, vento no 80 graus com 99, altímetro no 0-9. Livre pouso na 1-0, 4206, 89. E dona da presente com 1-8-9. Salvador, tem 3217 para o táxi. 147 a bordo, alterna Brasília, 3 horas e 20. Tem 3217, táxi aprovado até o ponto de espera da pista 10, via parte 1 e táxi em Índia, ponto de espera torre 1-186-95, QNH-1099, segue Embraer da Azul, no Traveso, portão 4. Bate o ano, tem um ponto de espera 1895, pega a aeronave da Azul, através do 4, tá? 3217. Solo do ground, Azul for 118, to taxi, e alternate Ribeirão Preto with 3 hours of endurance, 119 people on board. Azul for 118, approve taxi to holding point runway 10, flight to turn up via taxiway India. On holding point, call tower 118.95, QNH 1099. Via via India to holding point, runway 10, Wind Delta Tower 118, decimal 95, Azul 4118. Saredo 223, zona pausa da nave da TAM, pode prosseguir pro gate? Afirmo. Remoto 12, passarei 2231. Remoto 12, obrigado. 219. 219, ligando Fox 4206. Solo Salvador, uma boa tarde, Azul 4206, Libra Fox. 4206, boa tarde. Táxi aprovado via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, Juliette, 4206. Azul Tower, boa tarde, Azul 4118, ready, hold short, runway 10. Azul 4118, cleared for line up and take off. Runway 10, wind 180 degrees with 12 knots. Yeah, please line up and take off, runway 10, Azul 4118. Poxa, 6314, táxi aprovado via Bate 1 e táxi da Índia, no ponto de espera Torre 1, 18, decimal 95, PNH 10, 19. Gente, via Pátio, via táxi Índia. 1895, quando pronto, no 019 eu ajusto, o Xenera 6394. 6.85, alterna 12545. Bom, 1966, Recife, 12685, alternando 1245, boa tarde. Boa. Quatro, dois, zero, meia, para ingresso. O 4206, Juliette, portão 3. Juliette 3, 4206. 9895 Kilo Serra. Oi, Salvador, boa tarde. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, estabilizar com o localizador. Boa tarde, Kilo Serra Lima, reporte externo. Porta externo, Kilo Serra Lima. Solo Gol 1969, Sente da Uísque, boa tarde, autorização Guarulhos. 69, boa tarde, Whisky confere, autorizado Serra Bravo Golf Romeo, via Peslu no zero até Taubaté, nível 360. Decolagem da pista no zero, curva direita, Dael, Leda, Motiva. Transponder 5140, controle Salvador, 120, decimal 8. Guarulhos no 360, via Peslu desce Taubaté, decola a pista no zero, curva direita, saída Dael, transição Leda, Motiva. 5140, o controle 1208, 1169. Cortejamento correto com 1169, chame pronto para o estacionamento. Chama na menos. 118, radar contact at departure, climb to flight level 360, after 2000 feet, fly heading LFO intersection. Clear to 360, after 2000 feet. Fly direct, LF intersection, Azul, 4118. Pede com base pela direita, reporte base para final. Entende, reporta base para final, 217, Kilo Serra Lima. 3217, Lima, mantenha 10. Ali mantenha 10, tem 3217. Interceptar a chegada à mão, ajuste em Salvador, 1019, reporte no ideal de destino. Operativo, voar, toque. 10, ajuste 10 no 9. 2 no 9, 2 no 10, 19, 8 no 9. Salvador, uma boa, Chanel 63 no 4, pronto, ponte espera da 1-0. Chanel 63 no 4, mantenha o ponte espera. Mantenha 63, 1 no 4. Estacionamento na posição 6. Autorizado, no 620 chama o táxi. Autorizado, vai reportar para o táxi, no 620. 314, após o início da corrida da aeronave à frente, ele mantém o 1-0. 1-0, aeronave da frente, mantém na 1-0, chama 6314. Fase para a final da 1-7, Kilo Serra Lima. Kilo Serra Lima, livre pouso na 1-7, vento 180 graus com 1-0-9, altímetro 1-0-9. Gente, Lima. Decolado aos 3-2, controle 120 decimal 8, bom voo. Bom, 208, obrigado, bagagem. Salvador, Vila Serra, Franco, a 34 milhas para a parte e para a descida. Vila Serra, Franco, isso para 4 mil pés, ajuste 1-0 no 9. 4 mil, convite 19. Controle de Salvador, bagagem para 3-2-1-7. Para 3-2-1-7, boa tarde. Contato radar, subo para o nível 340, direto Leda. Pronto, Leda, 340, 3219. Na 6, 314. Chanel 6314, decolado aos 34, controle 120 decimal 8, bom voo. 1208, Chanel 6314, uma boa tarde. Boa, salvo, Salvador, voo 1620, está pronto para o táxi. 176 a bordo, 3 horas e 10 de autonomia, alternando Fortaleza. O código. Direto do código 340, Chanel 63, 14. Mono 5, QNH 1099. Gente, atrás do pátio, Uno India, lá no posto espera 2895, gol 1620. Alô Salvador, muito boa tarde, o Azul 6919, com a WISC para Campinas 340, se você podia adiantar a saída? Confirma a primeira aerovia. Hunter Zulu 10. Dael Leda Mótida. Dael Leda Mótida, obrigado. Salvador, Oxaner 6355, posição 14, acionamento na posição, posterior pushback. Autorizado, chame o táxi. Controle, o TAM 3217, poderia mostrar motiva? Pode coordenação, TAM 3217. Vai dando. Torre Salvador, muito boa tarde, o Gol 1620, está próximo ao ponto de espera da pista 10, pronto. Alô 620, boa tarde, a linha decola da 10, vento 180 graus com 99, altímetro no 0 no NAS. Gente, autoriza a linha e decola da pista 10, Gol 620. TAM 3560, controle Salvador, sem identificação. Você para o nível 050, ajuste no 09, chegada a mar. 050 na mar, alguma proa direta, direto do ar? Oi, TAP. TAP, obrigado. Boa noite, 69, controle. Ah, escuta. Tu informa a cortina de chuva na final. Ok, avisado. Azul 41 no noite, chame Centro Recife em 128 decimal 8, alterna 126 decimal 0. 128 decimal 8, enable 126 decimal 0 azul for 118. Correct, sir, so long. So long. Chanar 6355, posição 14, pushback. Autorizado, chame táxi. Gostaremos. Decolado aos 38, controle 120, decimal 8, bom gol. Bora, controle 208, bom domingo, grato, na 620. Decimal 1, alterno 33, decimal 95. Em contato para a coordenação com o Pro, para a Motiva. 7125, 1335, obrigado, boa tarde. Boa. Controle Salvador, muito boa tarde, o gol 1620, decolou na Buca. Gol 620, contato radar, suba para o nível 370, direto Jama, após 2000 pés. Entende, 370, direto Jama, 2000 pés, 620. Estabilizou 869. Gol 869, gente, complete a aproximação, chame torre 118, decimal 95. 1895. Jogou 1869. 1869, informe campo à vista. Avisando, curta final. Gente, livre pouso na 10, aqui sem chuva, pista seca, vento 190 graus com 99, altímetro 10 no 9. Gente, livre pouso, 869.